é de quem acorda grato. Governo dizendo e o favelado pago pá. Pá, tô lindo, tá fundido, tá fundido, tá perdido, tá corrido. Tá corrido, tá corrido, tomo kiff. Mano, prep, tem, é, mortão. Satisfação, irmão, pessoal, bem, bem. Na calada, chicote estrala, só tem preta rara. Vagabundo, faz sua cara, honra quebrada. Um brinde aos verdadeiros, só tem magnata. Puxado, só vira lata, faz a serenata. Resgata, em cada bucha, some primata. Que cata, na hora exata, aqui tá tarada. Em jaula, no camarote, só as preparada. No balde, chivas de gelo, Heineken gelada. Reparta, em terra, traga, monstros não se mata. Com bala, caneca dela já foi sabotada. Tomando LSD vai passar nada, pra fora o R11 lança de goiaba. Risadas, prepara a baga que foi congelada. Carrapa, ganhou na lota e fortalece os parça. Só zica, só o Capone pica da quebrada. Que tá na madrugada com os kits rajada. Menino de ouro, o dono do morro, só tiro no globo. E o que será da viela sem ele? É coisa rara meu perdão. Mas isso você já sabia. Na mente tem perturbação. No bolso socorro do dia que vi os parceiros sendo enterrado. O que eu penso tá em sintonia com o que eu falo. E tá em harmonia com tudo que eu faço. Não importa com que tá o céu. Quem faz seu dia é você, faça seu papel. O amor não é palavras, o amor é gesto. Na hora da raiva é melhor cê ficar quieto. Quer passar de ar comigo? A luz do refletor fez do sonho um espetáculo. Quem me entende hoje e amanhã não tá de óculos. Vem passar de ano comigo, pega a visão. A raiva passa as merda que nós faz nervoso não. O mundo é de quem acorda grato, malaco. Governo desandou e o favelado paga o pato. Toleiro, tá fugido, tá fugindo, tá corrido do moquivo. Menino de ouro, o dono do morro, só tiro no globo. E o que será da viela sem ele? É coisa rara meu perdão. Mas isso você já sabia. Na mente tem perturbação. No bolso socorro do dia que vi os parceiros sendo enterrados.